senhoras e senhores, bem-vindo ao nosso programa. Aqui quem fala é o senhor Chazão Negro e estamos começando mais um Rádio Entre Cavaleiros. No programa de hoje iremos tocar bastante músicas clássicas e também falar um pouco das notícias que ocorreram essa semana. Enquanto eu preparo algumas notícias para vocês, fique com Fox Boogie de Gerhard Tried. Essa semana tivemos alguns desentendimentos entre algumas organizações não governamentais que acreditam manter a ordem e a veracidade dos fatos com membros da cúpula de educação do governo. De acordo com o governo, as organizações estão manipulando fatos e suas fontes para enganar a população, enquanto as organizações acusam o governo de fazer o mesmo. Lembrando que isso começou porque as duas organizações não entraram em um acordo em qual momento do acasalamento do Louva-a-Deus o macho perde a cabeça. Enquanto eles não se decidem, fiquem com I Don't Want to Set the World on Fire. I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. I don't want to set the world on fire, honey. I love you too much. I just want to start a great big flame down in your heart. You see, way down inside of me, darling, I have only one desire, and that one desire is you. And I know nobody else ain't gonna do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just wanna be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Believe me, I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Estamos de volta, aqui é Sr. Chazão Negro, e eu sinto algo mágico no ar hoje à noite, e eu não estou falando apenas sobre a radiação gama. Fiquem agora com All or Nothing at All, de Frank Sinatra. Your heart and never could yield to me, then I'd rather have nothing at all. I said all, nothing at all. If it's love, there ain't no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. Hey, please don't bring your lips close to my cheek. Don't you smile or I'll be lost beyond recall. Kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak. In my heart, it may grow very dizzy and fall. And if I fell under the spell of your call, I would be caught in the undertow. Well, you see, I've got to say no, no, no, all, or nothing at all. Mm-hmm. the spell of your call. Don't you know I would be caught in the undertow? So you see, I just got to say no. Se você gosta de notícias, então vai amar o que tenho a dizer. A iniciativa está procurando por trabalhadores que não temam um pouco de desafio. Se você tiver interesse em novas aventuras e faturar uma boa grana, é a sua chance. Boatos dizem que a iniciativa está se preparando para explorar os continentes esquecidos. Como não é certeza, vamos com Billy Moon com sua música Jay-Z Interlude. Após terremotos de 9 na escala Richter, o Rio de Janeiro foi separado do Brasil. Os líderes discutem sobre fazer uma nova prisão no lugar. De acordo com eles, lá é o local perfeito para exilar um grande número de criminosos. Especialistas já apontam que a intenção é boa, mas as consequências serão sombrias. Como já dizia a Lost Weekend Western Singing Band em In the Shadow of the Valley, mesmo que seja um lugar sombrio, talvez seja bom para descansar. Shadow of the valley, I would like to settle down. Wide open space, shadow of the valley that I love best. You have always waited for me, and you always will be there. Sagebrush and pine, old friends of mine. A little bit further, I will find my rest in the shadow of the valley that I love. They're all the same to me. No.